Para nós, crianças, este tempo em casa por causa do Covid-19 não posso brincar com os meus amigos, mas brinco com a minha família. Agora estamos em casa. De manhã trabalhamos e à tarde brincamos. Por causa do coronavírus, temos de estar em casa. Mas eu gosto de estar com a minha mãe. Gosto de passar tempo com os meus amigos, mas não dá para passar tempo com os meus amigos. Eu não gosto do coronavírus porque não posso sair para passear nem para ir à escola. Por causa do coronavírus, temos de ficar em casa. É bom porque podemos estar com a família e posso brincar com a minha mãe e os meus irmãos. Este tempo em casa está a ser muito bom para estar com a família. Tenho tempo para brincar, mesmo não saindo de casa, por causa do Covid. Este tempo em casa, eu brinquei e passei muito tempo com a minha família e gostei muito. Por causa do Covid-19, estou muito triste porque tenho saudades da escola, dos meus amigos e da minha professora. Este tempo em casa, espreito pela janela e não vejo ninguém na rua, por causa do Covid. Eu sinto-me feliz porque estou com a minha família e porque tenho saúde e uma casa. Eu sinto-me triste porque estou de quarentena e gostava mais de estar na escola. Eu gostava de espalhar a vacina na cidade. Eu queria que acabasse o Covid-19. Todos querem isso para ficarmos bem. Eu queria chutar o coronavírus para longe do nosso planeta Terra. Este tempo é difícil e eu estou muito preocupada com a minha família. Mas tenho saudades dos meus amigos e da minha professora Fátima. Na minha casa brinco, vejo televisão e jogo no meu tablet. Tenho muitas saudades dos meus amigos, da minha professora e da minha escola. Eu gosto de estar em casa, mas não quero apanhar este vírus. E tenho saudades de brincar com os meus amigos. Neste 2020, os super-heróis vestem-se de pijama. Eu, Samuel, sinto que é chato estar sempre em casa. Tenho saudade de tudo onde eu estive e estou ansioso para passear com a autocaravana. Eu quero passear com a autocaravana, fazer amigos e visitar os avós. Os meninos encontram-se na escola e eles tinham muitas saudades da escola. Escola Básica de Santiago, primeiro ano, turma B.